Meu Deus, como eu preciso nos teus braços descansar, te buscar pela manhã, te rendendo meu louvor, e no fim de mais um dia te adorar, ó meu Senhor. Nas noites frias eu me achego a ti, derramo a minha alma a te suplicar. Pela noite ao teu trono eu levanto as minhas mãos, invocando o teu nome pra buscar a tua unção. Venho a te sacrificar.